06120 Bispo 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3061 da TAM passando, 25% perfil da Dael. E perfil por Gisleda. TAM 3601, no contato radar na decolagem. Suba até nível de voo 360, após 2007, está autorizado a direto Eda, acolhida Pitch. TC2, eu estou conhecendo agora a curva direita, pro de Leda, 3061. 3601, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife 125.1, 3325, 3061, tem um bom dia. Bom dia. Jané 6259. Pronto cópia? Pronto cópia para Guarulhos. Temos a Golf. Autorizado Guarulhos 360. Sai na Dael Leda, após Leda Bridge, curva direita no zero. Após Bridge, após Zulu no 6, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 120, decimal 8. Aciona 5423. O Chiné 6251. 360 para Guarulhos, na Dael, após a Leda, Bridge, curva direita da 10, Corção, decolada 10, curva direita, controle no 6, BHZ, Trive, 20.8, controle, acena 5423, no 11-6-254. Corretinho pronto. Funcionário 6251 no 11, pushback funcionamento. Autorizado, chame táxi. Câmara. próximo pro táxi, estacionário 6251. 4 horas de autonomia, Terna Galeão, 110 a bordo. Horas 110, táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera, chama pronto, ajuste 1015. Táxi Pátio e Índia, ponto de espera, chama na pronto, 1015, ajuste 63, 6254. Chanel 6251, ponto de espera da 1-0, pronto. 170 graus, 109. Ali, decola da 10, Xanaro 62, 51. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Após 2000, está autorizado já direto Leda para Leda Bridge. Após 2000, direto Leda Bridge, autorizado 360, Xanaro 62, 51.